facto, é uma obra muito desejada por todos os oliveirenses, e aqui não me refiro só à cidade de Oliveira do Hospital, é uma casa para servir toda a população de norte a sul do concelho, para todos aqueles que queiram vir. Daí a preocupação deste Executivo alargar a antiga Casa da Cultura para um espaço maior, na procura de também enriquecer aquilo que é a área da cultura e a diversidade cultural, a qualidade cultural também, onde todos podem utilizar, não será apenas para atividades da Câmara Municipal, será também para poder ser cedido a quem entender utilizar, e pretendemos também com este espaço e com este investimento fazer que as atividades sejam também abrangentes à região e até mesmo a nível nacional e internacional. Portanto, hoje temos todas as condições para poder acolher aqui palestras de nível nacional e até mesmo internacional, podendo aqui projetar também a Oliveira do Hospital para o futuro, e sem dúvida que é uma infraestrutura que há muito fazia falta e que queremos muito que depressa se possa abrir as portas e fazer dela uma casa com vida, uma casa que ajude a potencializar a Oliveira do Hospital, não só, como disse, na área da cultura, mas em todas as áreas.